soa sininho, você pede pão. Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, no cio da zã. Enquanto o sono não vem, eu sou o chapeuzinho, você meu galã. Preferido da minha estação.